A descida. Nascida a primitiva lágrima caída das pupilas de fogo de um ser desconhecido. Venho dos sons da música eterna. Da primeira palavra proferida e atravessei caminhos silenciosos, onde se pode ouvir o movimento da sombra inquieta do tempo caminhando. Felizes os que puderam permanecer brilhando no fundo imóvel daquelas órbitas infinitas, vendo o nascimento de auroras e de deuses e acompanhando a cadência das borboletas brancas das estrelas nos vales abissais. Eu, no entanto, ao iniciar a batalha contra os anjos, tive que descer. Desci para ensinar a estas paisagens o segredo de minha sinfonia verde e luminosa e derramar, da ponta de meus dedos, a suave harmonia de músicas estranhas.